aqui na sua cama, com uma lingerie vermelha. Fala que isso não é teu e que a culpada não sou eu. Você ligou querendo conversar, pedindo pra desabafar. Eu que não te escutei, agora olha o que cê fez. Você tá me traindo, disso eu tenho certeza. Eu vi você beijando outra garota numa mesa. Agora eu cheguei e vi essa lingerie aqui. Cê não agiu com coração, agora vem pedir perdão. Eu que não te escutei, agora olha o que cê fez. Ana Catarina, o novo hit do Brasil. E que a culpada não sou eu. Você ligou querendo conversar, pedindo pra desabafar. Eu que não te escutei, agora olha o que cê fez. Você tá me traindo, disso eu tenho certeza. Eu vi você beijando outra garota numa mesa. Agora eu cheguei e vi essa lingerie aqui. Cê não agiu com coração, agora vem pedir perdão. Eu que não te escutei,